Governe com a mente de Cristo. Ei, wow! Governe com justiça. Ei, wow! Governe com a mente de Cristo. Ei, wow! Governe com justiça. Exerça comando. Pois existe um bando que já vem roubando há séculos. Não julgam acéfalos. Grupo do mal que o mal induz. Com suas mentiras terríveis essa alcateia conduz. As pequenas ovelhas mansas para uma morte de cruz. Eles comem nossa carne, eles tomam nosso sangue. Em concílios, seus filhos escravizam nossos filhos. Cinismo, nepotismo, narcisismo e ganância. Não poupam nem criança, até pedofilia praticam suas orgias. Passam os anos, passam os dias, mas nunca terminam suas regalias. Cuidado, perigo, meus inimigos estão no poder e faz tempo. Culpados pelo sofrimento que aflige toda a minha gente. Fisicamente ou mentalmente, dominam tão cruelmente. Mas Lucifer não vai nos vencer, assuma sua vida, Deus te deu poder. Governe com a mente de Cristo. Faça o bem, não prejudique ninguém. Governe, não seja omisso. Tenha compromisso e pulso firme. Governe pelo futuro do país e de sua família. Assuma agora o controle. Governe por justiça. Governe com justiça. Ensino precário impede o pleno saber. Quem não sabe nada jamais vai entender. Quando na TV ele vier te dizer, com seu voto ele pode consertar a situação. E que vai resolver, não acredite nessa falação. Pois quem mente se torna ferido do cão. Máfia, conchavo, conspiração. Fome de poder em qualquer escalão. Líder religioso negocia a congregação. Massa de manobra, alienação. Escassez da verdade, enganosas promessas de prosperidade. Falsas doutrinas, falsos milagres. Falsa humildade, falsa felicidade. O que prospera o ser humano é integridade, honestidade e honra. Força e muito trabalho faz com que a mão do Senhor se estenda para abençoá-lo. Liberte-se de todo engano. Acorde, acorde, desperte do sono. A Matrix está te manipulando. Você está vivendo ou só vegetando. Governe com a mente de Cristo. Faça o bem, não prejudique ninguém. Governe, não seja omisso. Tenha compromisso e pulso firme. Governe pelo futuro do país e de sua família. Assuma agora o controle. Governe por justiça. Governe com justiça. Ocupe-se, ocupe-se quando não colher nada. Chefe direito toda a sua casa. Última não para a vala numa copa rala. Recompensa de quem rala é tomar tapa na cara. Somos cerceados enquanto eles consomem. Você quer ficar nas mãos de quem nas suas ou dos homens? Despertar é o que eu proponho. Eu sofro o pesadelo pros ladrões. Viver o sonho e descartar você como se fosse lixo. Lhe tratar como morto sendo que você tá vivo. Políticos sujos, homens de má fama. Política é um jogo que se joga na lama. Vermes, vermes, são apenas vermes. Não permita mais que eles te governem. Ser protagonista ou antagonista. Ser um libertário ou mais um terrorista. Controlar a própria mente ou se perder de vista. Quem não se arrisca não muda de vida. Mente que não expande, atrofia, entre pane. Clame, chame o nome de Cristo, conclame. Seja justiça no mundo de trapaça. Gere desconforto em quem sempre te ameaça. São tempos difíceis, mas não invencíveis. Chega de escândalos, expulsem os vândalos. Governe com a mente de Cristo. Faça o bem, não prejudique ninguém. Governe, não seja omisso. Tenha compromisso e pulso firme. Governe pelo futuro do país e de sua família. Assuma agora o controle. Governe por justiça. Governe com justiça. Governe.